Fabiano Rodrigues. Amigo locutor, toca esse CD aí, a faixa 6. Tô louco de saudade dela faz um mês. Não sei o que faço sem os seus abraços. Amigo locutor, diz pra ela que eu não vivo sem esse amor, que sem ela o meu mundo desabou. Não sei o que faço, estou em pedaços. Aumente o volume pra ela escutar o quanto eu amo, pra ver se vai voltar. E se for preciso, aumente outra vez. Só não deixa ela esquecer da faixa 6. Deixa ela esquecer da faixa 6. Ô, paixão! Meu amigo locutor, aumente o volume. Eu preciso que ela me escute. Diz pra ela que eu não vivo sem esse amor. Não sei o que faço, estou em pedaços. Aumente o volume pra ela escutar o quanto eu amo, pra ver se vai voltar. E se for preciso, aumente outra vez. Não deixa ela esquecer da faixa 6. Aumente o volume pra ela escutar o quanto eu amo, pra ver se vai voltar. E se for preciso, aumente outra vez. Só não deixa ela esquecer da faixa 6. Só não deixa ela esquecer da faixa 6. Só não deixa ela esquecer da faixa 6. Amigo locutor, toca essa canção.